coisa na voz. Pode preparar. Passar pra trás, cê tá pegado, eu já te digo. Eu sempre dou o meu melhor e eu sou bem melhor sozinha, fazendo você me ouvir em todas essas esquinas. Tô jogando, eles falaram, esse jogo não é pra meninas. Você precisa escolher qual papel vai interpretar. Gangstas não mandam mensagem de madrugada pedindo pra ir te encontrar. Avisa que ele não tá disponível, que ele me liga só pra me achar. Você é bonita também, acho isso, mas nunca tem porte pra ter meu lugar. Avisa que ele também é fudido e as suas paradas ele não vai bancar. Ele só vai pro motel comigo porque só eu sei fazer o que eu faço. Elas querem um bolo com meu nome, pois todas elas são wannabe hype. A vida dele só andou comigo, depois que eu saí ele ficou perdido. E essas vadias tentando me provocar, correndo pro Twitter pra ir tretar, querendo 15 minutos de fama. Ela quer palco, não vai rolar. Você quer meu homem? Pode ficar. Ele só brilha assim do meu lado. É o meu porte que é caro. Qualquer um que sai daqui sai valorizado. Se tenta me passar pra trás, cê tá pegado, eu já te digo. Eu sempre dou o meu melhor e eu sou bem melhor sozinha, fazendo você me ouvir em todas essas esquinas. Tô jogando, eles falaram, esse jogo não é pra meninas. Se tenta me passar pra trás, cê tá pegado, eu já te digo. Eu sempre dou o meu melhor e eu sou bem melhor sozinha, fazendo você me ouvir em todas essas esquinas. Tô jogando, eles falaram, esse jogo não é pra meninas.